Como é que vês este tipo de iniciativas que neste momento estão aqui a decorrer? É muito bom para eles. Eles gostam muito, é uma maneira deles saírem da instituição e de conviverem um pouco mais. O que é que está a esperar acontecer nesta tarde? É o convívio, a alegria, o bem-estar, o tempo também está bom, está a ajudar. E eles, quando regressam às instalações, vão diferentes, vão satisfeitos, vão felizes? Vão muito satisfeitos, cansados, mas muito satisfeitos. Eles gostam muito. Gostava que este tipo de iniciativas se repetisse mais vezes, é sempre uma mais-valia? Claro que sim, que é uma mais-valia. E com quantos idosos têm aqui da sua instituição? Neste momento temos 20.